Já tá aí o homem. Vamos lá, Maurício. Isso, Barbosa. Hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar mais uma deliciosa receita do seu final de semana. Quem tá aqui pra falar com a gente é o mestre em artes marciais culinárias, Januário Alacarte. Hoje eu tudo fiquei... Tudo bem, Januário? Tudo bem. Hoje eu fiquei quietinho, não entrei na abertura. E eu queria agradecer... Eu queria agradecer a você o seu bom comportamento, Januário. Exatamente. Até me esqueci. Muito obrigado, porque quando você fala na abertura, tira o ritmo. Tira o ritmo. Da abertura do programa. Mas eu não falei hoje, porque muito é sexta, 13, dizem que dá azar. Não é isso. Não, então, não, tudo bem, disso. Maurício? Tudo bom, tudo bem, Maurício Barbosa? Tudo bem, Januário. Tudo bem com todo mundo? Isso. E vamos aí apresentar mais uma de suas receitas e coisa e tal. Sim. Mas qual que é a receita de hoje mesmo, hein? Não, pera. Alguma qual coisa tá errada. Ô, Januário. Oi, Barbosa. Como você me pergunta qual a receita, você que sabe qual a receita, Januário? Ah, sim, claro. Eu que estou perguntando pra mim mesmo. Ah, sim, tá certo. Qual é a receita, Januário Alacarte? Sim. E eu mesmo respondo. Responda, Januário. Esqueci. Esqueci. Não acredito. Cadê? Aqui, Januário, tá aqui. Eu anotei aqui. Cadê no papel aqui, Januário. Me dá. Toma o papel aqui, toma aqui. Me dá isso aqui, rapaz. Ô, oh, o que que tu tá fazendo no teu bolso? Pega o papel, pronto. Ora, eu copiei aqui, mas sabia que você esqueceu. Não tem que copiar, não mandei copiar nada, rapaz. Tá bom. Quem manda a receita aqui, quem é, Barbosa? Tá, você, Januário. Obrigado. Você. Então leia aí, qual é a receita de hoje? Tá aqui a receita. Hoje vamos apresentar pra você, amigo 20. Ô, pata tucupi, pati tupi. Não, pera lá. Exatamente. Prato maravilhoso. Como é que é o nome da receita aí, senhor Januário? Pera aí, ô Barbosa. Ah. Meu Deus do céu. Que tem que é? Ficar repetindo toda hora isso aqui. Não é toda hora, só uma vez. Pelo amor de Deus. Como é que é? Pato, atenção, anota aí você, amigo aí. Pato tucupi, pati tupi. Isso é uma delícia. É uma receita indígena. Ah, indígena. Feita pelos índios, boiola, bola, bola. Como é que é o nome dos índios aí? Boiola, bola, bola. Que boiola, bola, boiola, bola, bola. É uma tribo famosa lá da selva do Peru. Ah, meu Deus do céu. Fica ali naquela zona ali, aquela essa região. Essa receita deve ser uma delícia. Ai, muito ai, boa. Eu tô com água na boca aqui. Ah, é? Porque é receita da selva do Peru, você ficou com água na boca. Januário. Como é que se prepara isso aí, Januário? Ei, vamos lá. Como é que se prepara isso aí? Isso aqui é boiola loló, hein? Não, vambora, Januário. Tá, vai lá, Januário, toma a sua aguinha. Pega, vai, não toma tem água aqui não, acabou. Cadê a água? Vamos lá. Quer um pouquinho da minha aguinha aqui, Januário? Não, bota aqui. Vamos botar a aguinha pra você. É água sem gás, hein? É, sem não gás. Não pode, por causa da gastrite. Tá bom, Januário. Senão dá uma zebra aqui. Molhei tudo. Vamos lá então, meu amigo ouvinte. Vai lá, caramba. Calma aí que eu vou beber água, pá. Ah, tá bom, Januário. Tá enrolando pra beber água, tá? Vamos lá. Já enrolou. É, o prato. Espera, bebe a aguinha. Januário, não bebe água assim, não é, Januário? Que mau exemplo. Beleza, maravilha. Tem crianças ouvindo aqui, vamos agora, ficar repetindo você. Eu molhei a palavra. Molhou tá, a palavra. Vamos então, lá. Fala com a palavra molhada aí. Pato atucupi, patinho tupi. Vai. Dos boiola, boiola, boiola, olha. Tá. Pega tá um pato. Pega um pato. Tem que pegar o pato de forma patolar. Como é que é pegar um pato de forma patolar? Calma lá, eu vou explicar. É pegar o pato com os dedos polegares nas costas do pato. Peraí, bota os dedos polegares nas costas do pato. É. Nas costas do pato. Vamos limpar essa dicção aí. Os dedos polegares. Nas costas os do dois pato. Nas costas nas do pato. Do pato. Tá bom. É o resto das mãos envolvendo o pato. Ah, legal, o pato. Legal. É o dedo do meio aqui da mão. Não, você... esquece o dedo do dedo do meio. Não. Tá lá, não, é esquece. É pra travar a pata do pato. Ah, tá bom, tá. Aparte o pato. Pato. Até que ele começa a ficar vermelho. Até que ele começa, como você está agora, exatamente. Né, exatamente. Aperte o pato até ele ficar vermelho. Em seguida, arranque as pernas do pato. Que isso? Arranque as pernas do pato. Até o pato ficar inteiramente peladão. Estou tudo com o pato vivo, arrancar as pernas do pato? Exatamente. Até o pato ficar pelado. Até o pato ficar pelado. Ah. Aí vem a parte principal. Parte principal. Tá. Em seguida... entupa o pato. Entupa o pato com o quê? Bom, aí os índios usam um método muito característico pra entupir o pato, não é, Lobo? Sim, toma mais um com golinho d'água. Respeito. Toma um gole d'água aí pra você explicar que essa parte importante da receita. Vai com isso, Januário. Que isso? É porque o médico mandou eu tomar por sucção. Ah, tá, tá bom. Como é que entope o pato? Como é que entope? Isso aí é um modo característico pra entupir o pato. Ah. Com todo respeito. Sim. Eu posso falar aqui como é que os índios costumam entupir o pato? Januário, se for o que eu tô pensando, o senhor tá suspenso do programa até depois do carnaval. É isso que eu tô pensando? Não, Barbosa, já vi que você conhece a receita indígena, hein? Não, eu não conheço nada de receita indígena, nada, não. Então vamos lá, em frente. Vambora. Vamos comer o pato. Desentupindo mesmo. Ah, muito bem. Você não ensinar a entupir o pato. É maravilha, aí. Não. Não, não vai ensinar nada não, Maurício. Esquece não acorda, essa não. Parte aí, porque isso o Barbosa já olhou, o cara foi aqui. É, olhei mesmo. Vamos lá. Nem pensar. Vai. Coloque. Coloque. Para cozinhar. Com batata, couve. Batata couve? Que batata é essa? É uma espécime nova. Não, não, não, é batata e couve. Ah, é batata, eu não vi a vírgula. Batata, ah, tá, vírgula, sim. Couve, vírgula, ah, repolho, ah, vírgula, pimenta do reino. Pimenta, vírgula, do reino, vírgula. Rabada. Rabada. Inhame. Mamão cru, feijão tropeiro. Que isso? Farofa. Farofa. E... Quem tá rindo, Januário? Ele fala toda besteira que ele ri dele mesmo. E... Ah. Coma tudo com refresco de groselha. Que refresco de groselha? É, é uma maravilha. Peraí, já, essa comida vai ser muito pesada. Bom, já que o Barbosa não deixou entupir o pato... Ah. Vamos entupir os clientes que vão comer o pato, ah, tá certo? Mario, não, você pegue tá tudo e mole. Vai, vai passear, vai. Dá uma volta, vai. Tchau, Januário.